Latam 3891, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 098. Via Bonf para o 050, via Latam 3891, pode falar Lagoinha. Frisar direto a Lagoinha. aqui, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golfo. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golfo, é a sua identificação via chegada a mão. Desça até o nível de voo 050, ajuste 908. Identificou, chegada a mão para o 050, ajuste no 09. São 3891, sem restrições, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. Autorizado final de procedimento ILS X-Way, da pista 90, responsabilizado. Poderia voar a Duna? Direto Duna, resposta prisada, plano 3891. Duna, resposta prisada, 3891. localizados na 3891. São 3891, complete final de procedimento, chame Torres Salvador. 118, decimal 95. 118, 95, 3891, uma banda. Salvador, uma boa noite. 3891, passando de terra, visual copia. 3891, boa noite. Autorizado pouso em pista 190, vento 200 graus, 3 nós. VIP pouso 190, 3891, confirma as condições da pista. Pista, chega. Ok, obrigada. Andrés 291, salas 16, direito 1209. Direito 209, 3891, uma boa. Paulo Salvador, boa noite, na 3891, Lebrão. Na 3891, detetive Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, na 3891. Papá Romeu, Romeu Golf, desça para 2000 pés sem restrições, permanece ajuste no 08. Autorizado final do procedimento INS X-Ray. A pista 10 é posta habilitada. Pode parar, meu Golf. para o seu emprego. Passando Loki, o Romeu Romeu Golf. Fala, Romeu, Romeu Romeu Golf, complete sinal do procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador. 118, decimal 95. 95, Romeu Golf. Salvador de Papá Romeu, Romeu Romeu Golf. Papá Romeu Romeu Romeu Golf, boa noite, continue a aproximação, reporta na curta, ajuste no 0, 18. 08, Romeu Golf. Vento para o Romeu Golf. Vento 170 graus, 3 nós. Unidade básica na direita, 17, cancelando. Luiz Alvo Campo, tribo Romeu Golf. Afirmativo. Tribo Romeu Golf, plano cancelado aos 23, autorizado a girar base pela direita, reporta final no 7. Reporta final no 7, Romeu Romeu Golf. Direito de marcha travado no 7, o Romeu Romeu Golf. Golfo avistado, autorizado pouso, pistão na 7, vento 180 graus, 3 nós. Meu Golfo. Romeu Golf, Solas 27, confirma o tático? Sim, tá. Quente, libera a papá, estação na frequência livre, boa noite. Papapá, Lima, Lima, Fox, boa noite, acione de extensão. Vem a mão para interceptar a chegada à mão. Desça para o nível de voo 050. Ajuste 90 no 8. Direto ao Fox, Lima, Lima, Fox. Após a mar Lima Lima Fox, sem restrições, vista para 2.000 pés, permanece ajuste no 018. Autoriza o procedimento ILS X-Ray da pista no 0 rebaixabilizado. Após a mar Lima Lima Fox Trot, na escuta do controle, Salvador. Sim, para o Lima Lima Fox. Positivo, seguinte, direto. Fala 2.000, cidade é Bravo Duna. Foi Duna, repórter estabilizado. Papá, papá, Lima, Lima, Fox. Papá, Lima, Lima, Fox, trás, copiou o controle. Estimativo, rua de Duna, descendo para 2.000, passar estabilizado o localizador. Controle Lima Lima Fox estabilizado no localizador. Palma Paz Lima Lima Fox Trot, complexo final de procedimento, chame Torre Salvador. 1118-95. 1118-95, Lima Lima Fox. Boa noite. Noite, é o Papá Papá Lima Lima Fox, estabilizado no localizador. Papá Papá Lima Lima Fox, confirme intenções? Nossa intenção, senhora, é cancelar e circular para uma sede. Quem chama para o cancelamento? Lima Lima Fox. Vamos parar para o cancelamento, Lima Fox. Lima Lima Fox, cancelado 47, curva à esquerda, gira a base pela direita, reporta final 17. Curva base pela direita, reportará na final da 17, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox autorizado para o pouso 97, vento 180 graus, 049. Teve pouso 97, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, no solo 48, confirma o pátio. Libera direito ao estacionar frequência livre.